guerra, irmão desde menor. De todos os males, ao menos pior. Deixa o som me guiar. Deixa o som me guiar. Eu lembro da minha terra, a saudade é maior. Mas que se for, eu vim pra ganhar. E se não for, não vai dar pra voltar. Não vai dar pra voltar. Então, foco no jogo, primo. Aqui de cima ainda vejo muito mais fé no meu rumo, mesmo com o céu caindo. O mundo não faz mais por mim, mas eu sou nascido pra batalha, não tem tempo ruim, não. Eu fui criado pelo som, visões padronizadas não cabem no meu padrão. Não fui cobra criada, eu vou atrás da minha missão. Eu tô com tempo pra tudo, hoje eu sou meu próprio patrão. Esses canas não me assustam, vivem ao meu lado. De viver o crime, mas hoje ele que oprime, já que tá tudo errado. Eu preferi o crime igual todo mundo aqui, então isso não define mais. Enfim, eu só persegue atrás da grana, os loucos atrás de um objetivo maior. Hoje eu não tô tão só, só assim. Os loucos seguem atrás da grana, e sobe atrás de um objetivo maior. Hoje eu não tô tão só, só assim. Pra guerra, irmão, desde menor. De todos os males, ao menos pior. Deixa o som me guiar. Deixa o som me guiar. Eu lembro da minha terra, a saudade é maior. Mas que se for, eu vim pra ganhar. E se não for, não vai dar pra voltar. Não. É melhor nem voltar. Não. Porque eu tô no ponto exato entre o respeito e a indiferença. Ponta da caneta pronta pra escrever a sentença. Sei que a loucura vem pros que mais pensam. Não importa o resto, eu agradeço o dia que é uma bênção. E hoje eu aprendi, não importa o quanto rezam. Defende amor, mas se interessa enquanto os bolsos pesam. Não. Em cada cor, respiração. E todo dia eu tento trazer esse poder pra minha mão. Eu penso até em voltar pra casa, até em seguir outra trilha. Mas pra mim o rap é sangue, eu vou tentar curar as feridas. O som me guia até o último dia. E quando eu morrer, toque essa aqui na minha despedida, em homenagem à vida. Eu não tô só com meu a chave. Se eu tivesse pela grana, era no banco a mão armada. Hoje eu sei qual é meu trunfo. Pra mim guerra não é arte, nem sucesso e nem triunfo. Eu vim fazer minha parte e depois eu volto. Depois eu volto, depois eu volto. Depois eu volto pra minha terra, eu volto pra Bahia. Sei que tem gente me esperando lá, mas eu não vou voltar de mãos vazias. Me deixa aqui, que eu não vou me perder. Não vou, deixa que eu vou voltar. Deixa que eu vou voltar. Voltar. Tô pronto pra voltar. Tô pronto pra.